la fe. Abraão foi chamado amigo de meu Deus. No Egito, pela fé, se cumpriu o sonho de José. Pela fé, Moisés partiu, conduzindo o povo a Canaã. Da linhagem de Davi, pela fé nasceu o Salvador. Samuel,